298 2790. Controle Salvador, azul 2790. Bom dia, 2790, SEB 160, via saída Momo. 0 via Momo, é, foi coordenado que nós não temos condições de cumprir o gradiente ATC. Então 3.000. 3.000. Salvador 2788, lote A, cruzando de 1440. Ok, 2788, cruza 140, chama agora Recife. 1.26.85, alterna 1.25.45, 2788. 2790, voa Momo, livre das restrições, sobe 160. Voa Momo, livre das restrições, em ascensão para 160, o 2790. Marca 3144, solas 40, direito 2 decimal 9, o solo. Controle 2790 solicita desvios à direita devido a formações 3 por 10 milhas. Desvios à direita, 2790. 2790. 6320, estabilizado no procedimento. Senhor, antes chama a posição 3895-6320. 3895, boa. Por favor. 6315, Xaner, desce 2500 pés, 2013. Autorizado, sinal do procedimento da imagem, reporta estabilizado. 2513, porta estabilizado 63. Gordo 76, mantenha o nível de voo 190, está sob vigilância radar. Após desvios, voa TAP. Após desvios, voa TAP, o 2790. Melhor, após desvios, voa Lençóis. Lençóis. Lima, reporta passando pelo Sul. Sul. 315, informa o tráfego de helicóptero 11 para 12 horas, 10 milhas. E a aeronave está mantendo 700 pés. Chama agora Recife no 260, termo 288-2202. Solicite assento. Frequência 260, termo 288. Direito 21, no lado do chão. Direita 219, boa. Torre muito boa tarde, acionário 6315, passou 66, pista viu. 6315, autorizado pelos pistão 10, vento 120 graus, 109. Livre, pouso 10, quente, 63, contrário. Salvador, Cabral, Romeu, Romeu, Fox, Brasil, Cabral, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Sim, a Tima Cabral, 118, mais 5, Romeu, Fox. 2,900, boa tarde, boa tarde. Repete. Salvador, eu cordial, boa tarde, sou o Papa Romeu, Romeu, Fox, Brasil. Senhor Fox Lima, continue a aproximação de Jota Literal, reporte passando em Itapuã. Sua intenção é pouso no 7 ou contato? Pouso direto 4,5 até só, meu comandante. 4,5 direto, sim. Estão chegando naquele lado 4,5. Ah, afirmativo. Apresente curva à esquerda, foi mulher está a final 4,5. Prazo, comandante. Salvador, boa tarde, 250, 7.0, pronto, visão para a navegação. Sim, deixa eu ver a posição. Obrigado, é, está estranho. 5-0. Claro, já estiveram, vamos ouvir o seu ITAP ou 3-4. Pela via chegada, com os ITAP, será autorizado para o serviço 366, 964. Autorizado a acionar, chega o táxi do 907. Azul 507, autorizado, lembra que pista no zero. Ali eu matei pista no zero, azul 507. Está autorizado, descida para o 050. 118, 138. Decimal, pressão 2-1, decimal 9. 2-4, direito, obrigado. Final 4-5 BTR, Romeu, Fox, Brasil. Fox, Lima, 6 horas do solo, vento 1-20 graus, 1-2-9-4-5. Camarada, Fox, Lima. Azul 5-0-6-3, autorizado a decolar pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-2-9. Autorizado a decolar pista 1-0, azul 5-0-7. Controle azul 2790, solicita o sinal 180. Controle 1 no 9-8. Morando 9-8, uma boa, quando você quiser 10-3, obrigado, senhor. Então, em Salvador, boa tarde, Jesus 5073, passa mil, tá na coral. Salvador, boa tarde, Azul 5073, passa 1500, está na coral. 5073, voa coral, sobe 180. Coral, 180, Azul 5073. Boa, para uma centena, 2088, voa mais. Voa 9624, autorizado, voa servir para 366, desce para 2500, 1013. 366, 2513, eu vou no 9624. Afirmativo, voa servir para 366. Posição 3805, autorizada a decolagem, 1-0, venta 1-1-0 graus, 1 a 2 nós. Livre decolagem, tá 3805, pista no zero. O senhor vai pretender decolar da, a partir do hotel ou da cabeceira no 0, 05957? Decola 57, controle 1, 9, decimal 8. 18, 19, 8, boa. Tudo contato radar, faça o seu cheque no equipamento transponder. Controle Salvador, boa tarde, tem 3805, Dael, Leda, Mótima. Na via saída, sobe 340, vigilância 3805. 340, autoriza o Leda, está presente? Autorizado, Leda. Leda 3805. Ainda não. Senhor 957, está autorizado o ingresso da pista, táxi pela pista aqui, abreviando o táxi na medida possível, informe alinhado e pronto. Está presente, azul 5073. 790, chama agora Recife. Boa, frequência no 2000, terminando no 288, 2790. 1280, 1280. Cássio Salvador, boa tarde, é o Azul 9714 com a Mike. Seja autorizado pela pista 10, vem 120 graus, 109. Decola 03, controle 1, Rono 9, decimal 8. Rono 9, decimal 8. 235, quantas milhas você pôs? 30, 40. Salvador, Força Aérea 5957, decolado, perfil da Salva. De perfil da Coral. Sobe 180, vigilância 5957. 5957 para o 910. Avalou, avisa o Roma 38, descer para 4 mil pés. 38, autorizado para 4 mil pés, meu Deus. 4 mil 3, Roma 38. 0, 0, 0, 0, 0, via chegada Mari. 0, 0, 0, via Mari, 1, 3, 50. 3, 0, 1, 5, 0, 8. 3805 vai pro base após os dias 3805. O base pode vir essa 3805. 366 desce para 2510, autorizado aqui não. Chama 318 mais 5. 385. Rumba 38, controle. Assume na produção a Vita 366, autorizando a final do procedimento da nave. 366 da presente, Rumba 38. Salvador, boa tarde, gol 1964, Servitor 366, estabilizada em nave, 1-0. Servitor 1964, fechou a aproximação, vai 3-2. Se aguarda. Salve Salvador, gol 397, ponto de temperatura, 1-0, pronto para decolagem. 397 autorizado, ingresso de decolagem, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. 1397, pista 1-0, livre de decolagem. Página 64, desce até a linha de voo 070, reduz velocidade para 2509, é o número 62. Afirmativo, via chegada Mari. Chama agora a Recife 251, alterna 123, décima 8, 3805. 251, 232, 3805, boa. 964, Ventura 20 graus, 122, 3902, 0. Uma boa, desce pra 4.000 pés, ajuste me três. E a chegada é bom, filho. 4.000 boa noite. 198, bom, 397. 397 decolada. 397, voando pra 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 2, 2. 041 no meio, reta sequência, disciplina pro 025, limite do setor, Sérgio 10 milhas. Reduz velocidade, azul 41 no meio, até 200 mais. 200 marcos, esquerda, 02. Obrigado. 208, chama a torre 118, mais 5. 95, vá. Três, mantém 180, civil saber encerrado, chama agora aliás 120, décima 1, azul 5073. Chama aliás 120, 1, câmbio. Condições de incrementar sua velocidade em 20 mais. Direito 219, chama. Direito 219, boa, 964. Cópia, mas eu preciso do copo transcarro novamente. Prevalece as instruções, já está pronto o táxi? Está pronto, está táxi. Autorizado o táxi, chama para ingresso no 7, confirmando pela B3? Confirma pela B3. O transponder seria 1-3-1-3-4? Chama 301-2000, acionado. 01-2000. Autorizado o acionamento, chama para o táxi, Mike Papá. Autorizado, chama para ingresso no 7. Tomará, para. Vou para 20 noite, solo. Zou 2, direito, 21 no lado, solo. 21 no lado, boa. Salvador 4116, boa. 4116, continua a aproximação, vai ter essa repouso. Salvador 4116. Pouso Bravo Alfa, autorizado, decolar, vento 120 graus, 10 mais. Dinâmico 99, decolando imediato, Pouso Bravo Alfa. 3235, 15 milhas, 1885. Pode ser mínima limpa 2009? qual proa que vai manter, 40? 240 de proa, solicita mínima limpa 2009. Autorizado. Obrigado. Patrulha de Salvador, boa tarde, Zulu Bravo Alfa, sua escuta permanente. Boa tarde, Zulu Bravo Alfa. Meu pé, corredor axé na escuta. Meu pé, corredor axé, Salve Alfa. Completa a sinal de imagem, chama a corrida 2895. Vai seguir 4.000, vai respeitar o localizador a partir dessa proa? Estamos sem o localizador, comandante. O procedimento da aeronave autorizado, reassumindo a praia do Serra, Vitor 366, descida 2510. Ciente, perdão, é do Serra, Vitor 366, então autorizado a aeronave, o voo no 164. 3560, chama a torre, 118.95. Boa tarde, obrigado, 6.0. Para a noite 09-1985. 25, desce para 2513, 2513, 2013, 2018. 4-1-1-1-7, direito 2-1-9-1-9-1-9. Tão 3560, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 1 grau. Livre voo da Leste, 3560. Autorizado, taxa, ali, uma equipa para repórter para a Universo 7. O 64 completa final, chama a torre 118.95. 18.95, domingo, Golo 885, reassume na proa do Serra Vita 366, autorizado a final do procedimento. Proa do Serra Vita 366, livre Renato no 885. Zero, solo 2-1, direita, chama 2-1-9, solo. Direita, 1-2-1-9, na 3, 360. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 164, na final, baixado e travado. 1164, vento 120 graus, 12 graus, autorizado pouso, pistão zero. Autorizado pouso, 110, 164. Permitivo do equipamento, Romeu. Confirmando nível solicitado 90, 010. Afirmativo, sendo transponder 0162, 0162, Romeu. Completa sinal, nave chama torre agora 118-985-885. Salvador, gol 1885. 1885, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 85. Aliado pronto, 97, Charlie mais papá. Sente papá, aguarde. Era 5057, chame, isso, ou melhor, chame Ilhéus, frequência 1201, serviço será terminado, com a 5057. Sinal 54, voe direto Serra Vitor 366, desça para 2500, ajuste de 13, está autorizada a aproximação e aguarde transferência, 3154. Dois aqui, quinhentos, Serra, pista 366, 1013. Número 64, Solos 23, direito 219, Solos. 219. Atrapalha com os 23, controle 1, 9, decima 8. 198, bom trabalho, tira mais papá. 2 Salvador, muito boa tarde, papapapa, tira mais papá. Papapapa, tira mais papá, o controle, contato rodaço com 100 restrições. Sem restrições, tira mais papá. Meu gol foi voe para Serra Vitor 368, aproximação Rinaldi, pouso pista 10. Pouso 38, aproximação Rinaldi. 5 pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1-2-1. 1-2-5-6, decolar 2-5, controle 1-1-9, decimal 8, bumbum. 0-8, obrigado, bom dia, boa tarde, 2-6. Delta Fox, this is Salvador Control. Go ahead. Roger, flying visual from City to Salvador. Escort code 2222. Over. Salvador, muito boa tarde, gol no 256. Oi, Control 256, controle, contato radar, suba terra, sube senhor. Vai subir para 370256. Aciona o B32B, esse é o controle Salvador. Aciona o B3BF. Ficou a tarde de destino, 63. 3154, nível por 7 metros. Positivo, estou autorizado. Obrigado. Aciona o 632B, voe para o Serra Vida 366, desça para 2500, 1013. Câmbio. Serra Vida 2513, muito bravo, 6326. Aproximação à aeronave, aciona 6326. 8219, fecha. You are clear. Out. Jota 3154, controle visual com a 10. Positivo 3154, prazer falar, cheque o trem, chame torre em aproximação em 11895 e até a próxima. Até daqui a pouco, obrigado. Papá Charlie Mike Papá, suba restrito ao nível 340 e chame Recife em 125, olha Papá Papá Charlie Mike Papá. Restrito 340, chamada Recife 251, Charlie Mike Papá. 1256. Prossiga. Algum inconveniente se o senhor fosse autorizado a efetuar um voo direto para São Gonçalo do Amarante? Negativo, direto então, 1256. Positivo, combinado. Obrigado. Serra Vida 3172. Serra 3154, ponto autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 129. Ponto na 10, Serra 3154. Coro 256, chame Recife, número 685, câmbio. 265, obrigado, bom dia. Boa. Desça para 4.000 pés, câmbio. 4.000, meu gol. 4, solo 3, 1, libera direita, solo 1, 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, boa. Romano Golfo está 10 milhas do Serra Vita 368, está livre para assinar? Não, negativo, é o número 2 para pouso. Tráfego número 1 está voando para o Serra Vita 366. O equipamento é o Arbus da Avianca Oxané, está à sua direita. Ah, positivo, beleza. Sete recusa, pode deixar de novo. Qual é a sua velocidade indicada? 230. Ah, ok. Vamos reduzir para 180 nós e se for necessário será vetorado para o sequenciamento. Acordo, está revisando. Só tem contato visual com a aeronave da Avianca Oxané, 7 milhas à direita? Afirmativo, pode estar. Avianca Oxané 6326, está autorizado a aproximação, Renato. Está livre a aproximação, 3 Romeu Golfo, vetoração, vou ir na proa 040, desça para 2.500 pés. O senhor vai navegar no máximo 8 milhas nessa proa para curvar a direita para o Serra Vita 366. Câmbio. Afirmativo, 4.000, com a esquerda 040, aguardando para o 366. Romeu Golfo, descendo para 2.000. Positivo. Já atingiu 180 mais? Afirmativo, estou atingindo 200 também, na rua 040. Positivo. Curva direita, vem para o Serra Vita 366, está autorizado a aproximação à renave como número 2. Afirmativo, curva na direita 366, a renave como número 2. Mike, Yankee Uniforme, desça para 6000 na chegada Mari. Aproximação R9 para pouso pista 10. O ajuste 10, 12.9. 309 na escuta do controle Salvador, ajuste o altímetro agora, 10, 12. Câmbio. É o número 3. Procedimento, Oceania 6326. Oceania 6326, totalmente visual com a cabeceira e aproximação, cheque o trem, torre 1895. Totalmente visual, torre 1895, muito boa tarde, 6326. Boa tarde, Oceania 6326. Oceania 6326, pouso autorizado, pitão no 0, vento no 0, 0, ajuste no 0, 6. Passar o 366, Romeu, Romeu Golf. 7, Romeu Golf, está visual, a vista cabeceira. Tudo. 7. Reduza, cheque o trem, chame torre, 11895, Romeu, Romeu Golf. 7895, Romeu Golf. Salvador, Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá, Romeu Golf, boa tarde, continue a aproximação. Reposte no externo, baixada e travada. Quanto lá no externo, baixada e travada, Romeu Golf. Romeu Golf, ainda tem pouso na 1-0? Descubo 17, base pela direita. Sim, copiado. Para cancelamento do plano, Papa Romeu Golf. Passará Romeu Golf.